andrecedesmoral.com.br. Diferenciado essa porra. Diferenciado. Oi. Do nada, continua. Esqueça tudo. Do nada, esqueça tudo. Tá eu e você. Se esqueça do mundo. Só tá eu, você e eu aqui agora, tá ligado? Cê tá pro vagabundo. Que tá pro vagabundo. Cê tá pro vagabundo. Que tá pro vagabundo. Cê tá pro vagabundo. Que tá pro vagabundo. Ai, te machuco. Ai, te machuco. Cê tá pro vagabundo. Que tá pro vagabundo. Gostosa. Você entende, pô. Menino bom é isso mesmo. Cláudio gosta da putaria, mano. O pitbull do biruta é tudo ousado. É empresa dele, tá ligado? Aí, já se trancou. Pai principal. Gostei dessa porra, mano. Ela já sentou, quicou, rebolou, fez o que fez. Agora é a vez do vagabundo. Entendeu? Agora é a vez do vagabundo, calma. Tá no terror, é? Meu papo. Fica de quatro que eu te machuco. Fica de quatro que eu te machuco. Fica de quatro que eu te machuco. Fica de quatro que eu te machuco. Fica de quatro que eu te machuco. Ai, bem. É insano. Vai, vai, vai. Vai. Fica de quatro.